quatro elementos. Os quatro elementos são os quatro elementos que estão presentes aqui: break, grafite, DJ e MC. Os quatro elementos que estão presentes aqui. Ei, playboy, não é pra você rir, que não tem nenhum palhaço aqui. Tem MC utilizando o direito que você não desfruta. O direito de expressão está presente na luta. No dia a dia da periferia, tem gente por aí procurando democracia, utopia, maldita burguesia, que fica sempre inventando falsa teoria. Esses papo é foda, eu tenho outro pensamento como o FDC. Os quatro elementos, mestre cerimônia, a função que exerce. Pra quem não sabe, meu irmão, a Jamaica é o berço. Eu estudei, me esforcei, o que eu sei não dá um texto. Adquirindo informação, é assim que eu cresci. Imigração foi preciso pra sobreviver. Estados Unidos é o local que irei me recolher. Não vai ser fácil, também sei, vou falar pra vencer. Essa crise econômica que quer me abater. Foi assim que pensou os jamaicanos. Conheceram novos picos, conheceram novos manos. Aos pouquinhos foi crescendo, todo mundo conhecendo RAP, este é o movimento. Através de um rap, faço um manifesto. Canto falado, é um discurso e protesto. Contente não estou, então irei reivindicar. Se não fizer a minha parte, desse modo irá ficar. O que eles pensam não importa, só quero exterminar. Seguindo o meu passo, tentarei me encontrar. Menor distância entre dois pontos é a linha reta, vamos nessa, então deixa de conversa. Rap é na Jamaica, mas a rima é da Grécia. Rima pobre, rima rica, tem que ter peripécia. PH no vinil, Alan e Will. Direto do Brasil, I'm from Bill. Quem viu, ouviu, influência se aproximou. Sabotagem, Black Alien, Hip Hood me bebeu. Isso e muito mais, rap é som da paz. Quem anda para frente, não olha para trás. Não vacila, tropeça e cai, deu azar pro satanás. Essa tu não rima, nem se for um samurai. O recanto do meu canto é meu desencanto. Portanto, sem entanto, faço rima em todo canto. Cada um faz sua parte, PH faz bem feito. Riscando o vinil, pode crer que é desse jeito. Se tá no peito, o efeito desse feito. Vem pra cá, diz que é jock, risca, sem preconceito. São os quatro elementos. Os quatro elementos. São os quatro elementos que estão presentes aqui. Break, grafite, DJ e MC. Os quatro elementos que estão presentes aqui. Falando do break, emoção na pista de quebrada, moinho. Verdadeiro artista no ritmo do soul. Black music é poder, energia positiva. Aqui tem tudo a ver, incorporamos James Brown. São estilos sem igual, o elemento aqui presente é o break. Na moral, a roda está formada. Apresenta-se o b-boy no compasso desse som. A dança é louca, cá pra nós. Suicídio, reloginho, traçada, furacão. Só quem dança sabe, só sangue bom. Não tem lugar, nem hora ruim, é só um piso mais ou menos. Se junta a galera no desafio freestyle, eu tô sabendo. Vem pra festa black, vem dançar sem parar. Aqui o que vale é o improviso que também tá no ar. Eu sou do hip hop, uma batida perfeita, bem ligado na letra acima de qualquer suspeita. No microfone, mestre de cerimônia é o nome. Engatilhado na rima, tô atirando então tome. Na Jamaica veio o som, ritmo e poesia é o meu dom. No tom, juntando as palavras é que eu vou pirou. Nessa arte de falar que eu tô ligou. Na Jamaica veio o som também, clamando minha poesia é que eu vou além. Quatro elementos que aqui eu sei muito bem. Preconceito e falsidade aqui não tem. E na arte do vinil a mil, no splash disc jockey articulando a batida. Faz o trio, competição de b-boy, big girls. Operando um disco é muito louco aí, puta que pariu. Eu vou chamar os comparsas e também o rimaço. Os clandestinos estão presentes, olha só quem já chegou. Paulo Coroa e a Negra Pi, uma preta fazendo rima no Nordeste do Brasil. Aí não para, a festa só tá começando. PH nos scratch, o clima tá esquentando. Julie Man, aqui eu sei que tem, abrindo o coração. Jesus é o caminho e a eterna salvação. Ação real, chegando na moral. Afro J na colagem, nenhum som fica igual. Checkmate popular, pra cima dos políticos. Denunciando todo esse estado crítico. Aí eu não minto, eu tô falando a verdade. Mago Joe, mano, van rimando a realidade. Família das ruas, pra entrar no clima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. União de MCs, vento nordestino. Alagoas não para, o rap tá surgindo. Caca com spray, jovem com rolinho. Na arte do grafite, playboy fica louquinho. E também, chegando de repente com improviso com Vicente, o mano maluquinho. E o invasor com chegado, tributo ao noiado. Aí, eu tô ligado. Lady rap, mandando ver. A força feminina, venha conhecer. Na versatilidade, na ritmologia, deixo nessa rima paz e harmonia. São os quatro elementos. Os quatro elementos. São os quatro elementos que estão presentes aqui. Break, grafite, DJ e MC. Os quatro elementos que estão presentes aqui. São os quatro elementos. Os quatro elementos. São os quatro elementos que estão presentes aqui. Break, grafite, DJ e MC. Os quatro elementos que estão presentes aqui.